verso 5. Capítulo 8. Ideias estratégicas. A cada ano que passa, eu me torno mais convencida do tremendo valor de uma ideia estratégica inspirada. Muitas vezes esperamos a provisão ou intervenção de Deus ocorrer sem um plano tático, mas frequentemente não é isso que acontece. São ideias estratégicas vindas de Deus que acontecem. Há muitas ilustrações bíblicas para listar, mas vamos mencionar algumas que apoiam essa realidade. A ideia estratégica de lançar um pedaço de madeira na água amarga para que milhões de pessoas pudessem beber. Êxodo 15, verso 22. Uma ideia estratégica diferente de bater a rocha provendo água para milhões de pessoas. Êxodo 17, verso 5. A ideia estratégica de marchar uma vez em silêncio em volta dos muros impenetráveis de uma cidade poderosa por 6 dias. Depois, no sétimo dia, uma ideia estratégica diferente. Marchar 7 vezes tocando trombetas e dando um longo grito no final. Tudo isso para conseguir entrar e conquistar a cidade. Josué 6. A ideia estratégica de identificar os melhores guerreiros militares ao permitir que dezenas de milhares bebessem água de uma fonte e separando aqueles que olhavam para baixo daqueles que bebiam enquanto mantinham os olhos no campo de batalha. Juízes 7, verso 4. A ideia estratégica de não atacar um inimigo de frente, mas de dar a volta na floresta por trás e esperar ouvir o barulho dos pés marchando do alto das árvores, assinalando o auxílio do Senhor na batalha, segundo Samuel 5, verso 22. A ideia estratégica de, em meio à fome severa, pedir que uma viúva e seu filho alimentassem o profeta com o último alimento que tinham, em vez de comê-lo ao obedecer. Eles não morreram de fome, como aconteceu com muitas outras famílias. 1 Reis 17, verso 8. A ideia estratégica de perguntar a uma viúva endividada que estava prestes a perder seus 2 filhos, o que ela tinha em sua casa. Depois de instruí-la a pegar jarras vazias emprestadas de outros para enchê-las com seu único bem, uma pequena porção de azeite de oliva, e depois vender o óleo para pagar a dívida, segundo Reis 4, verso 1. A ideia estratégica de enviar um oficial militar com uma enfermidade para mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, o que resultou na sua cura, segundo Reis 5, verso 1. A ideia estratégica de enviar a equipe de louvor e adoração à frente das tropas militares, o que gerou uma vitória fenomenal, segundo Crônicas 20, verso 21. A ideia estratégica de comer vegetais ao invés do banquete do rei para ser mais saudável, bem nutrido e se destacar entre os melhores homens da terra, Daniel 1, verso 8. A ideia estratégica de encher os potes com água para obter o melhor vinho, a fim de salvar a festa de casamento, João 2, verso 6. A ideia estratégica de pegar uma pequena porção de almoço, abençoá-la, reparti-la e distribuí-la para alimentar milhares de pessoas, Mateus 14, verso 13. A ideia estratégica de cuspir e fazer barro para colocar sobre os olhos de um homem cego, e depois pedir que ele os lavasse para ter a sua visão restaurada. João 9, verso 6. A ideia estratégica de não abandonar um navio afundando, a fim de ser salvo. Atos 27, verso 21. Em cada caso, as ideias inspiradas levaram à intervenção divina. Você vê algo em comum entre todos esses eventos? As estratégias envolviam usar o que os recipientes já possuíam, como um recurso disponível ou uma reposição deles. Em todos os casos, a provisão divina estava envolvida por algo familiar, ou seja, o componente-chave que levava ao milagre não apareceu magicamente. Deus muitas vezes dá estratégias usando o ordinário, de uma forma não ordinária, para alcançar resultados extraordinários. Isso destaca a importância de uma ideia inspirada. Provérbios 4, verso 7 diz que buscar sabedoria é a coisa mais importante que podemos fazer. Uma forma de sabedoria divina é ter uma ideia estratégica, e a boa notícia é que Deus não retém sabedoria. Quando enfrentamos desafios incomuns, o apóstolo Tiago nos instrui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, uma ideia estratégica, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1, verso 5. Ele dará livremente, sem retê-la ou escondê-la de você. Essa é a promessa do Senhor. Porém, há duas condições que devem ser supridas para receber uma ideia estratégica. Peça, porém, com fé confiante, sem duvidar, pois a pessoa ambivalente acredita que um instante e depois duvida no outro. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Quando você tem a mente dividida, isso o deixa instável. Você realmente acha que receberá coisa alguma do Senhor nessa condição? Tiago 1, verso 6. Devemos pedir com fé confiante. Não esperamos que talvez tenhamos uma ideia tática. Nós temos expectativa completa. Além disso, devemos ter uma paixão pelo nosso pedido. Precisamos desejá-lo desesperadamente. Nosso pedido não vem de uma atitude letárgica do tipo: se eu receber, ótimo, se não, tudo bem. Há um sentimento de desespero e uma determinação firme para receber. A ideia estratégica é um presente de Deus e, uma vez recebido, irá abrir uma nova esfera de eficácia. Capacita-nos para multiplicar. Uma ideia estratégica inspirada. Voltando para o hotel em Beirute, não fui para o meu quarto para orar silenciosamente. Simplesmente não consegui. Eu estava com a inteligência esgotada, sem ideias, e sabia que havia recebido a responsabilidade de suprir a necessidade de material daqueles pastores sedentos. Não tenho o costume de gritar em quartos de hotel, mas, sinceramente, naquele dia, não me importei que me ouvissem. Fiz um clamor desesperado para receber estratégia, sabedoria, para multiplicar a nossa eficácia. Após um tempo de oração intensa, uma paz encheu meu coração. Eu sabia que meu pedido havia sido ouvido, e com aquele alívio, eu agora cria que a resposta viria. Ação de graças transbordava do meu interior, apesar de ainda não ter uma ideia estratégica, nem um plano. Alguns dias depois, tive um pensamento. Estamos gastando muito tempo, dinheiro e energia imprimindo e distribuindo esses livros, mas cada líder está recebendo apenas um item. Por que não fazemos o que fizemos em inglês anos atrás? Por que também não disponibilizamos o material completo em outros idiomas para os líderes? Aumentaremos a nossa eficácia. No entanto, ainda havia um desafio enorme. Como podemos imprimir e distribuir tanto material? Mesmo se pagássemos para imprimir todos os conteúdos de um material em todos os nossos países-alvo, nossos distribuidores seriam responsáveis por mais pesos do que poderiam carregar, pois a maior parte da distribuição ocorre em selvas, montanhas, desertos e vias navegáveis que são difíceis de acessar. Muitas vezes não há estradas pavimentadas. Não apenas isso, mas em nações hostis, a carga seria facilmente identificada por autoridades que confiscariam o material. Após mais oração e contemplação, outra ideia veio sobre colocar o material completo em DVD-ROM, um disco de DVD que armazena arquivos somente leitura, para um sistema de computador. Porém, esse plano também apresentava algumas questões. Será que líderes e pastores desses países têm acesso a computadores? Se sim, será que os computadores teriam leitor de DVD? Há espaço suficiente num DVD-ROM para conter todos os arquivos necessários para um estudo completo? Eu estava ansioso para investigar, então falei com o Rob primeiro. Ele era quem tinha mais conhecimento sobre as capacidades técnicas daqueles países-alvo, porque já havia estado em mais de 160 países. Eu lhe perguntei, pastores e líderes na maioria dos países, mesmo que sejam pobres, têm acesso a computador? A maioria sim, mas alguns não. O computador deles tem leitor de DVD? Se sim, quanto podemos armazenar num DVD? Os olhos de Rob brilharam e ele disse, sim, e sobre a segunda pergunta, eu chutaria que bastante. Então lancei a ideia. Podemos incluir uma luva na parte de trás do livro para conter o DVD? Sim, ele exclamou com entusiasmo. Quanto irá custar a mais para fazer tudo isso por livro? Rob fez uma pesquisa e me respondeu dentro de alguns dias. Tenho ótimas notícias. Analisando nosso custo de impressão e distribuição de um livro, nos custará apenas 5% a mais para adicionar o DVD. Fiquei animado, mas ainda um pouco reservado, incerto, de quantos arquivos caberiam num DVD. Mas aqui vem uma notícia melhor ainda, Rob disse. Além de colocar todo o material no DVD, podemos incluir também o audiolivro, dois ou três outros livros, um Novo Testamento e um arquivo PDF para imprimir mais livros se o pastor local tivesse a capacidade. Para dizer o mínimo, ficamos jubilosos e energizados. Isso levou a outra ideia estratégica. Mais uma vez, dependia da capacidade técnica das nações que estavam me semeando. Eu perguntei, a maioria dos líderes tem acesso à internet nessas nações? Na maioria dos países, sim, Rob respondeu. E se desenvolvermos um website que contém todos esses materiais traduzidos, podemos dar um nome que não pareça um website cristão. Dessa forma, governos que são contra ensinamentos bíblicos não irão bloqueá-lo. Podemos imprimir o endereço no website, na primeira página do livro, e instruir os líderes a encorajarem as pessoas a baixarem esses recursos do website, sem custo, para que a igreja toda possa ler junto. Nós dois estávamos como duas crianças numa loja de doce. Não podíamos conter a nossa empolgação. Mais ideias fluíram entre nós para ajudar a fortalecer essa estratégia. Após cumprir todos os esforços necessários, determinamos que poderíamos produzir e distribuir esses kits de liderança em grande quantidade, por aproximadamente 4 dólares cada. Nossa equipe na Messenger tinha a habilidade e o conhecimento para desenvolver o website. Nossa equipe logo percebeu que essa ideia divina provia o potencial para ensinar, treinar e fortalecer igrejas inteiras ou pequenos grupos, não só líderes individualmente. Muitos vilarejos ao redor do mundo têm apenas uma igreja, o que significa que poderíamos impactar significativamente a comunidade por alguns dólares. Que retorno de investimento! Isso realmente era possível? Na próxima reunião da diretoria da Messenger, compartilhamos a visão. O entusiasmo contagiou a todos. Todo membro da equipe ficou estático de alegria e energizado pelo plano. Eu declarei compaixão. Não importa se leve 10, 20 ou quantos anos forem necessários, nós iremos alcançar e ajudar todo líder do planeta com os materiais que Deus nos confiou. Um mês depois, um empresário do Texas ligou para o nosso escritório. Ele pediu uma reunião de 15 minutos comigo e com Lisa. Ele e sua esposa pegaram um avião para o Colorado. Durante nossa reunião, ele começou a chorar, em lágrimas. Ele tremia e disse: "Eu sei o que você está fazendo. Sei que você tem fortalecido pastores em locais remotos com seus materiais e eu quero fazer parte disso." Em seguida, ele deslizou um cheque pela mesa. Eu quase caí da minha cadeira. Era um cheque de $750 mil. Durante os meses seguintes, desenvolvemos o website e trabalhamos diligentemente para implementar o plano do Kit Liderança em vários países e regiões do mundo. Assumiríamos o custo único de tradução dos materiais do livro para cada idioma, do material de estudo correspondente e livros extras que iriam com o DVD. Rob contratou e supervisionou equipes dos melhores tradutores em cada idioma. As duas doações generosas, que totalizaram mais de $1 milhão, cobriram o capital necessário para o primeiro ano. A ideia de formar uma equipe. A essa altura, voltemos na linha do tempo para janeiro de 2011 e os dias logo após a decisão de doar 250 mil livros. As duas grandes doações ainda não tinham sido recebidas e fico feliz que tenha sido assim, porque a nossa falta de capital se tornou um catalisador para buscarmos a Deus todas as manhãs por uma estratégia. Precisávamos de um plano para comunicar a visão e, subsequentemente, criar uma enorme equipe de homens e mulheres que entrariam com o seu dom de doar a fim de sustentar esse feito gigantesco. E isso possibilitaria todo pastor e líder, independentemente do idioma, localização ou situação financeira, ser capacitado através dos nossos materiais. Após várias manhãs de oração, o Espírito Santo sussurrou ao meu coração: "Filho, você é conhecido pelo seu amor por golfe. Use isso para reunir pessoas. Eu atrairei os homens e mulheres certos para se juntarem ao time e apoiarem a missão." Meus pensamentos se voltaram imediatamente ao fato de que temos um dos melhores hotéis do mundo em Colorado Springs, o The Broadmoor, que por acaso possui dois campos de golfe para campeonatos. Então, conversei com Edson e Lisa sobre o plano. Eles ouviram e perguntaram: "Quando vamos fazer isso?" "Faremos neste verão", eu respondi. Ficamos preocupados de não ter tempo bastante para organizar tudo. Será que haveria quartos suficientes disponíveis naquele hotel, que mantinha a categoria 5 estrelas e 5 diamantes por mais tempo no mundo? Geralmente, as reservas nele são feitas com anos de antecedência e nosso evento aconteceria na alta temporada. Outra preocupação: será que nossos possíveis convidados já teriam feito planos para o verão? Meu filho assumiu o controle e dentro de 2 dias nos trouxe a notícia: "Pai, eles estão esgotados por todo o verão, com exceção de uma semana. Podemos reservar aproximadamente 100 quartos e será logo na semana que você e a mamãe estarão em casa." "Vamos fazer as reservas", eu disse sem hesitar. Ele sinalizou: "Temos que assinar um contrato. Assumiremos esse compromisso. Podemos encher as salas?" Mais uma vez, eu respondi rapidamente: "Preencheremos todos os quartos." Eu não queria pensar demais. Eu não queria acabar com o plano por racionalizar demais. Eu sabia que existiam muitas igrejas e empresários nos Estados Unidos que adorariam apoiar essa causa. Convidei todos em quem pude pensar e praticamente 100% deles ficaram animados para participar. Dentro de 2 meses, conseguimos o número de casais necessário para preencher os quartos com os quais nós havíamos nos comprometido. Planejando o torneio, nossa equipe decidiu não fazer o evento apenas um campeonato de golfe, mas uma experiência memorável e completa. Determinamos que tudo seria feito com excelência e propósito, a fim de tornar a experiência especialmente divertida para as pessoas que não jogavam golfe. Na chegada, daríamos belas cestas de boas-vindas com presentinhos para cada casal. Haveria refeições espetaculares, experiências únicas no The Broadmoor, palestras de liderança e presentes de alta qualidade para todos os participantes. Tudo isso para transmitir o quanto estávamos gratos deles estarem se juntando ao time. Nossa primeira Copa Messenger ocorreu no final de junho de 2011. Antes do evento, liguei para atletas profissionais e músicos famosos e perguntei se poderiam doar alguns itens autografados. Também conseguimos que outros empresários doassem itens de valor. Fizemos um leilão dessas contribuições durante o jantar. Arrecadamos um pouco mais de 340 mil dólares em nosso primeiro torneio, mas foi um pouco esquisito. Ainda não havíamos conectado com a melhor estratégia para compartilhar a visão. Naquele outono, um dos membros da nossa equipe teve outra ideia inspirada. Enquanto estávamos planejando o segundo campeonato, que faríamos no verão de 2012, ele disse: "Iremos leiloar uma bola de beisebol autografada, um capacete de futebol americano, uma guitarra autografada e outros itens. Ao leiloar esses objetos, não estaremos patrocinando por completo nenhuma nação sequer. Que tal não leiloar um item, mas leiloar uma nação? O valor de uma nação é muito maior." Todos nós amamos a ideia, mas ficou ainda melhor. Ele continuou: "Temos pessoas altamente competitivas participando do evento. Então, que tal criar um placar de liderança? E quando eles patrocinarem uma nação, as doações acumularão no placar e dar bolas, guitarras e outros prêmios para aqueles que mais contribuíram para patrocinar uma nação?" As ideias criativas continuaram fluindo. Em certo momento, protestei: "Odeio alongar leilões. Alguns minutos de silêncio parecem uma eternidade. Vamos implementar um relógio. Colocar um tempo curto no relógio, por exemplo, 35 minutos. E dizer aos participantes que quando o tempo acabar, o leilão será encerrado. Qualquer nação cujo projeto não tiver sido patrocinado ficará de fora. Isso irá criar um forte senso de urgência." Agora, deixe-me definir brevemente um projeto. Envolve duas coisas. Primeiro, a despesa de traduzir e interpretar todos os componentes do kit de liderança, que custa aproximadamente 17.500 dólares por idioma. O segundo é o custo de produzir e distribuir os livros ou kits de liderança para uma nação. Cada país tem cerca de 500 a 40 mil líderes. A maioria deles tem uma média de 5 mil a 10 mil líderes, o que gera uma despesa média de 20 mil a 40 mil dólares. Em reuniões mais à frente, a equipe sugeriu mais ideias para melhorar a experiência, comunicar a visão e realizar o segundo evento. Naquele ano, durante o leilão, testemunhamos as doações prometidas dobrarem em comparação com o ano anterior. Com tempo de sobra no relógio, mais de 50 projetos foram completamente patrocinados. Nossa força cresceu e um ano depois, na terceira Copa Messenger, arrecadamos 1,3 milhões de dólares para patrocinar muitos mais projetos. Todo ano, o clamor por recursos crescia. Representantes de mais e mais nações faziam contato com Rob, implorando que seu povo recebesse os materiais. Eventualmente, o número de projetos ultrapassou a marca de 100, e até a sexta Copa Messenger, tínhamos 140 projetos e mais de 2 milhões de dólares arrecadados. No nono ano, testemunhamos quase 3 milhões entrarem para patrocinar quase 200 projetos. Até o momento do lançamento deste livro, no final de 2020, a equipe da Copa Messenger já doou mais de 30 milhões de materiais para pastores e líderes em mais de 100 países e em mais de 120 idiomas. Ao longo desse período, fomos todos inspirados por um de meus heróis, Andrew Carnegie. Ele é um dos filântropos mais conhecidos e doa a maior parte de sua fortuna. Considerando o valor da moeda de hoje, Carnegie já doou bilhões de dólares para obras de caridade. Boa parte foi doada para bibliotecas públicas. Na verdade, entre os anos de 1883 e 1918, ele construiu mais de 2.500 bibliotecas, das quais a maioria se encontra em 47 estados norte-americanos. Permita-me fazer uma pergunta intrigante. Durante qual período os Estados Unidos se tornaram uma potência mundial? Foi entre 1883 e 1925, o mesmo período em que Carnegie estava construindo bibliotecas. Creio que a ajuda dele em tornar o conhecimento disponível ao público contribuiu para a América emergir como líder mundial. Este princípio se aplica ao conhecimento espiritual também. Deus declara: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4, verso 6. Meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Isaías 5, verso 13. Tem se tornado evidente após muitos anos em nosso ministério que a forma mais eficaz de transformar uma cidade ou um vilarejo não é construir uma igreja. Isso simplesmente deixa a liderança local dependente de nós. Somos muito mais eficazes se oferecermos aos líderes espirituais indígenas o conhecimento que irá capacitá-los a influenciar o seu vilarejo ou a sua cidade. Tal conhecimento ajuda a produzir a fé necessária para crescer e sustentar o trabalho que, se necessário, incluirá prédios e outros recursos. No caso da nossa iniciativa estratégica com materiais, a incrível realidade é que construir uma igreja poderia ter nos custado dezenas de milhares de dólares. O kit de liderança, que contém centenas de dólares de materiais, nos custa uma fração disso. A década em que doamos kits de liderança para igrejas em desenvolvimento foi inquestionavelmente a que mais gostei durante os meus 40 anos no ministério. Eu amo fazer parte de uma equipe de homens e mulheres unidos em paixão e visão para fazer discípulos de todas as nações. Ao nos unirmos, temos feito muito além do que qualquer um de nós poderia ter feito sozinho. Esse esforço verdadeiramente exemplifica as palavras: 5 de vocês perseguirão 100, 100 de vocês perseguirão 10.000, Levítico 26, verso 8. Ilustra também outro componente-chave de multiplicação, unidade, que abordaremos mais adiante. Nosso grito de guerra se baseia nessa parábola de Jesus. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Lucas 14, verso 12. Os líderes que temos ajudado talvez não sejam aleijados, mancos e cegos, mas o que nos conecta a essa parábola é que eles não têm como retribuir. Quando eu ministro numa igreja ou conferência nos Estados Unidos, eles dizem obrigado, dando uma oferta para a Messenger International. Esses líderes de outras nações, nos quais temos investido, não podem fazer isso. Toda a nossa equipe, patrocinadores, líderes de igreja e funcionários da Messenger percebem que temos um grande privilégio: dar sem esperar nenhuma recompensa daqueles a quem ajudamos. Alguns anos atrás, Lisa e eu viajamos para a cidade de Yerevan, na Armênia, onde milhares de líderes de todo o Oriente Médio haviam vindo para uma conferência. Quando estávamos lá, um auditório separado, reunimos os pastores do Irã, do Afeganistão, da Síria e de outras nações similares. Não era permitido usar câmeras e as identidades eram mantidas em sigilo. A presença de Deus era forte e eu pensei, esses líderes que deveriam pregar para nós, em vez de Lisa e eu ministrarmos a eles. Em um dado momento eu disse, vocês nos veem como heróis. Não, não são John e Lisa Bever, mas os empresários e as igrejas que têm doado milhões de dólares para abençoar vocês com materiais. Eles são os verdadeiros heróis. Naquele instante, todos nós começamos a chorar. Depois da reunião, um pastor iraniano perguntou, como as pessoas conseguem dar uma quantia tão alta de dinheiro para aqueles que nunca conheceram antes? Minha resposta foi simples demais, mas era verdade. É o amor de Deus em seus corações. Mais uma vez, as lágrimas rolaram. Multiplicação ainda maior. Em 2019, percebemos que o website que havíamos criado para distribuir os recursos tinha limitações. Havia funcionado bem em 2011, quando começamos, mas agora estava dando erro e com uso limitado. Por exemplo, era muito difícil navegar pelo site usando um smartphone. Lisa, muitos dos membros da nossa equipe e eu havíamos viajado para muitos países pobres e problemáticos. Não podemos deixar de notar que, apesar das pessoas viverem em tendas, casas de barro ou cabanas de madeira, a maioria tinha algum tipo de smartphone. A estimativa é que, até o final de 2020, mais de 5 bilhões de pessoas tenham smartphones. Após inúmeras viagens, ficou aparente que logo, se não já, seria possível alcançar todos do planeta via comunicação online. Senti que estávamos mais uma vez vivenciando um momento estrada romana na história. Permita-me explicar brevemente. A Bíblia diz, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho. Gálatas 4, verso 4. O tempo certo levava muitas coisas em consideração. Um importante elemento do tempo certo nos diz que o Evangelho irá alcançar o mundo conhecido. Em 312 a.C., os romanos começaram a construir estradas e rotas marítimas que passavam por todo o mundo conhecido. Quando Jesus disse, vão a todo mundo, essas rotas já estavam bem desenvolvidas. Isso proveu meios de espalhar rapidamente a palavra de Deus pelo mundo conhecido. Creio que o tempo certo, mais uma vez, está emergindo para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. A internet é a estrada romana dos dias de hoje. Nós temos a capacidade de espalhar a palavra de Deus ao mundo inteiro, pelo propósito de fazer discípulos de todas as nações. Sabendo disso, a nossa equipe, mais uma vez, começou a orar, sonhar e criar estratégias. Após meses de pesquisa, comissionamos um projeto com uma das melhores empresas desenvolvedoras de aplicativos e websites dos Estados Unidos. Desenvolvemos uma plataforma de discipulado de alta performance, multifuncional e compatível com iPhone, Android, tablets e computadores. Estávamos determinados a desenvolver a melhor plataforma possível com a tecnologia de hoje. Queríamos que líderes de igrejas de todas as partes, mas particularmente de nações em dificuldades, obtivessem o melhor. A realidade incrível é que agora localizamos usuários de 227 países e territórios que estão aprendendo com livros, cursos e outras ferramentas de discipulado na plataforma. Faltam apenas alguns países para podermos alcançar todos. Com o passar do tempo, pensamos em formas extras de multiplicar, a fim de expandir e fortalecer a eficácia da nossa plataforma. Decidimos trazer para a plataforma outros mestres notáveis como convidados, com mensagens únicas e transformadoras. Agora, líderes em todo o mundo podem usar seus computadores, tablets ou celulares para treinamentos individuais, em pequenos grupos ou em igrejas. Isso não só multiplicou a eficácia da plataforma, mas também irá durar muito mais do que um livro físico e perdurará por muitas gerações. E se Lisa e eu tivéssemos decidido não escrever? Ou se tivéssemos ficado satisfeitos em sermos dois autores best-sellers e não tivéssemos investido nos materiais de estudo? E se nossa equipe tivesse ficado satisfeita com alcançar apenas indivíduos e igrejas em inglês? E se a nossa equipe não quisesse colocar energia em reunir um grupo de pessoas de todos os Estados Unidos no The Broodmoor? Cada nível apresentou desafios que nos esticaram muito, forçando-nos a depender da graça de Deus. Em cada nível, teria sido muito mais fácil não nos esforçarmos para alcançarmos maior eficácia em servir os outros. Quando ouvimos o Espírito de Deus, nós nos movemos passo a passo à multiplicação maior. Ele não irá lhe mostrar todos os passos no início, nem mesmo dois ou três passos adiante. Teria sido muito mais fácil olhar numa bola de cristal em meus 30 e poucos anos e ver o percurso inteiro, até onde estaríamos como equipe 30 anos depois. No entanto, se isso tivesse sido possível, não teríamos lutado tão intensamente em oração e liderança a cada passo. Além disso, não teríamos adquirido a fé e a força de caráter que ocorreu com cada passo de obediência. Não veio do homem a ideia de multiplicar, é uma ideia de Deus. Mais uma vez, foi o seu primeiro mandamento à humanidade. Qualquer dom que eu confie a você é para o propósito de multiplicar o meu reino. Gênesis 1, verso 22 e Mateus 24, verso 14. Deixe-me reafirmar este ponto tão importante. A multiplicação não deve colocar pressão sobre você, porque no final das contas é um presente de Deus. Tudo o que você tem que fazer é orar, escutar com atenção, crer e obedecer ao que Ele coloca no seu coração. Ou seja, Ele irá levar você a multiplicar. Talvez você esteja pensando, meu coração foi tocado com o testemunho que você deu nos últimos três capítulos, mas eu sou mãe, estudante, atleta profissional, funcionário. Como posso multiplicar o reino? Vamos iniciar essa discussão no próximo capítulo. Refletindo, primeiro, quando buscamos uma provisão ou uma intervenção de Deus, ela muitas vezes vem em forma de ideia estratégica. Você já viu suas circunstâncias mudarem através de uma ideia inspirada por Deus? Como? Segundo, receber sabedoria é a coisa mais importante que você pode fazer. Em que área de sua vida você precisa de sabedoria? Como se aproximar de Deus a fim de receber sabedoria dele? E terceiro, uma ideia estratégica é um presente de Deus e tem o potencial de nos levar a um novo nível de eficácia, além de nos capacitar para multiplicar. Quando uma ideia é recebida, quais os próximos passos que você precisa dar? De acordo com a sua graça, Deus nos deu diferentes dons, charisma, para fazer certas coisas bem. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir a outros, sirva-os bem, Se é ensinar, ensine bem. Se é encorajar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, leve a responsabilidade a sério. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Romanos 12, versos 6.